7, pronto? Pronto. Ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, igual no 077. Aí, obrigado, né? 720. Visão com local de pouso em busca vida, o Papagaio Tele Matango. Feito o Tele Matango, não há frequência no setor, frequência livre, chame para a nova decolagem. Frequência livre, chame para a nova decolagem, o Papagaio Tele Matango. Livre desvio. Confirme com o 390. Foi salvo. Então 3560. Livre desvio. Livre desvio, tá 3560. Zuno 45 tá livre, chama táxi. Camarada 3140, tá. Felipe 5219, autorizado táxi em frente, última direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste 1018. Ciente, livre táxi, Índia, ponto de espera, torre 118 meia, triple 5219. Voo 9041 na escuta. Prossegue na escuta. Ok, só um minuto. O Papatango Kilo e uniforme Kilo pousou e livrou? Afirmativo, na escuta. Qual o pátio? É, andar da bata. Ciente, ingressa via Alfa e reporta para ingresso na Juliette, Kilo e uniforme Kilo. Ingressa Alfa e reporta para Juliette, Kilo e uniforme Kilo. Solo Gol 9075 para pushback acionamento, gate 9. Boa tarde. Boa tarde. 3190, da presente voo direto ITAP, desça para 3000, ajustado 1008. É do ITAP. Seu plano ainda. Gostaria que o senhor entrasse novamente em contato com a companhia para fazer uma solicitação aí com a cobrança do plano, ok? Ok, vou verificar, obrigado aí. 251-3325, voo 1399, obrigado, boa noite. Zero. Na próxima. Pode prosseguir em frente aí e reportar para ingresso na próxima esquerda. Segue em frente e reporta para ingresso na próxima esquerda, aqui, ó. Pronto, ponto 06326, visual contrato. Frente após o webjet na final, alinhe e mantenha no zero o 6327. Após o webjet, confirme? Após o webjet na final. Após o webjet, alinhe e mantenha o 6326. Webjet 6720, livre pouso não no zero, vento 150 graus, cono 2 nós, altímetro no zero no 8. Livre pouso na 10, 6720. 1077, decolada ao 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, pegado. Graus, boa tarde. Postal 022, stand 11, information Sierra, requesting flight level 370, ready to copy departure clearance. 1077, contato radar decolagem, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, autorizado Leda, com 1077. Informe, Travessa Pitaçu. Inicialmente até a saída do pátio 3, aguardando para o ingresso do pátio 1, Alfa Tango Tango. Apresentamos o posto. Obrigado. Boa, próxima à sua esquerda é a Juliette, vai manter a posição na Alfa ainda aguardando para o ingresso. Mantém na Alfa para aguardando para o ingresso na Juliette, que não me parece. Cadê? 3190 foi autorizado a Prodi ITAP. Boa tarde, TAN 3560, vento 150 graus, cono 29, altímetro 1098, aguarde pista livre. 3560, 1098. Jet 6720, solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. Devorado 19. 6327, livre decolar, dono 0, ventando 50 graus, cono 2, nós. Livre decolar, 6327. Ponto espera pronto, 5219. Gente, trip 5219, mantenha o ponto espera. Tem, 5219. Cópia, portão 08. 360, guardando cópia. Poderia confirmar a saída? É a Dael Leda Bridge. Cabeça para 3 mil pés, ajuste no 018. 3 mil, 1-0-1-8, Fox Tratear. É 3190, autorizado final ILS, desce para 2 mil, informe estabilizado. 2 mil vai informar estabilizado, 3190. Number 970, Sierra Juliet, Salvador Control. 40 graus com 119, altímetro no 08. Pouso autorizado. Da 3570. Baixa na 6327, decolada 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Saxa 3145, 4 horas, Guarulhos, com 166, 166, boa. Seguinte, 3145, autorizado táxi, via FAT 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1098, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Set flight level 150. Estando no November 970, Sierra Juliet, Skokie Dead, clear my arrival, set flight level 050. Clear of Mario arrival, Squawk Ident, descend to flight level 050, November 970, Sierra Juliet. Valeu 6327, solicita nível 180 com nível final. Sierra 2733, chama o controle. É o número 2 no setor. Permanece número 2? Número 2 no setor. João para Salvador, instrumento. João com o Airbus da TAM saindo do pátio. Após a passagem do Airbus, está autorizado o ingresso no pátio 1, vai reportar a taxa em Lima, Alfa Tango Tango. Só decisão. Com o Charlie 402 à sua esquerda, na saída do pátio 3. Afirmativo. O mesmo vai iniciar o táxi, vai ingressar no pátio 1, o senhor vai seguir o mesmo até a Taxi Lima. Ciente, segue o tráfego até a Lima, o que ele faz naquele? O Webjet 6720 vai seguir o tráfego à frente de pequeno porte e vai ingressar a Juliette até o 612. Ciente, vai seguir o tráfego então, vai seguir, entrar na Juliette até o 612, mas 720. O Gol 9075 na escuta? A escuta pra cima. Vai coordenar com a equipe de pátio, aguardar a passagem de dois tráfegos de pequeno porte à retaguarda, após iniciar no 09, chama táxi. Após dois tráfegos de pequeno porte, inicia no 09, voo 9075. Solo Salvador, boa tarde, OTAN 3560, livrou na sua escuta. OTAN 3560, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi e Juliette. Táxi via Alfa, reporta para ingresso a Juliette, 3560. Reporte visual com mesmo. Do tráfego para o Mofete, helicóptero, reportará de voo, Papai Botelho e Mofete. Thank you, reduce your speed to 2109, number 3 for approach. Reduce speed to 210, November 970, Sierra Juliet. Mas é altímetro no 08. 077, chame Recife agora, uma frequência 1251 e alternado 13325. 251, 3325, voo 1077. Como número 2, ingressa Taxiway Lima, Mike e reporta Taxiway Quebec, Kilo Uniforme Kilo, seguindo a aeronave à frente. Lima, informa na Quebec, Mike informa na Quebec. Decimal 8, bom voo. Ciente, 1208, obrigado, uma boa tarde. Torre, Salvador 3145 da TAM, ponte espera, porta para decolar, ciência CA, boa noite. 3145 ali, mantenha no 0. 0 22 red, copy. Altímetro 1-0-8, livre taxa para ingresso. Apolo Matango, é passo solo controlado na Enrimar, ventuno 40 graus com 99, altímetro 1-0-8. O 370, via uniforme Zulu 10, departure from runway 10 after left turn, Puka departure and the Z-Path transition, Salvador departure frequency 120.8 and the squawk code is 5431, at Portugal 022. Destination Lisboa, flight level 370, via airport Zulu 10, after departure runway 10, left turn, Puka departure, depart position, frequency 10.8, box 4, correction 5431, Portugal 022. 5431, come back to Red 4, push it back and start gate 11, Air Portugal 022. Vai dar uma reduzida, Mike, Fox, Tratia. 3190, completa final de alerta e chame a torre 1186, até o meu bolso. Estou livrando para o Pátio 4, é parte alinhada e pronto. O Alfa Tango Tango mantém a posição na Quebec. I confirm November 970 Sierra Juliet descend to 2000. That's correct, sir. Descent localized course, down to 2,000 feet. A descent to 2,000, intercept the localizer, November 970, Sierra Juliet. Zulu 16, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após bridge. Controle 1208, aciona 5172. 3325. 1-2-5-1-3-3-2-5-3-3-7 na saída da El, Leda, após Leda, voa bridge 1208 ao controle, 5172 ao transponder, ao voo no 75. Afirmativo, 5172, o nível 360, aguarda para iniciar o push no 08, voo no 755. Afirmativo, quando posso vai chamar, voo no 755. Afirmo da TAM. November 970, turn right, flying heading, Duna position. Right turn, Duna position, November 970, Sierra Juliet. Mike Fox Sierra, está passando Duna agora, completa final, chame a torre 118, decimal meia dúzia. Fox Sierra. 0-3-1-3. Corre! Frequência livre estacionar. Corre, Mike Fox Sierra. Quebec para cruzamento. Gente, mantém a posição, aguarde para o ingresso. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 6, o ajuste 1018, gol 9075. Autorizado táxi, Pátio Índia, ponto de espera 186, gol 9075, 618. Botan 3560, após a passagem do Boeing que abandona o Pátio 1, ingressa Juliette até o portão 10. Índia, após a passagem do tráfego da Gol, inversora Varig, no Pátio 1, ingressa Juliette para o 10, 3560. Final do procedimento, confirme. É, seria o X-Way para pista 10, 12 quilômetros. 7. Pode ser autorizado a presente a final do procedimento, confirme. Afirmativo, pode guardar presente ao final. Comprou de Duna então. Afirmativo, comprou de Duna, desça para 2.000 pés, Golf Quilômetro, ajuste 1-0-1-8, informe estabilizado no localizador. P5488, desça para 3.000, o ajuste 1-0-1-8, vai seguir tráfego a sua posição de 1 hora. Poderante. Gente, descendo para 3.000, informa que não tem o tráfego nem no visual nem no ticket, ok? Mati, o tráfego está passando em 1 hora 13 milhas com o deslocamento nordeste. Salvador e O centro Recife ainda tem o plano, ok? Nós não temos autorização ainda. Vamos checar. Vamos tentar novamente com o centro. Ok, na guarda, obrigado. Noite, Papatango, Índia, Mike Alpha, acione a identificação, chegada a Mari, chame no ponto ideal, decidão. Identificado, mandando para o de Mari, já estamos no ponto ideal, decidão. Pessoal, livre a descida para o 050, Índia, Mike Alpha. 050, Índia, Mike Alpha. Salvador, eu vou 9075.0, pronto. Vou 9075, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, vou 9075. Mike Fox Sierra, livre pouso na 17, vento no 40 graus com 79, altímetro no 08. Fox Fox Sierra. Lima Victor Delta, decolado 219, controle 120.8, bom voo. Victor Delta. Salvador Ground, TAP 3190, boa noite, 90, levando a escuta, boa tarde. 3190, reporte antes da Juliette. Pois seria mais antes da Juliette, 3190. Bono 755, após o trem estacionar no 9, tá livre posto. 755, não me chamou não. Corrigindo, após o trem estacionar no 10, o bono 755 está autorizado posto. Com radar, suba para o nível 380, saída da... correção, saída Arbor. 380, saída Arbor. Vitor Delta. E aí, ele, carregado? Fala. Pronto, eu vou voltar. November 970, Sierra Juliet established. November 970, contact the final LS X-ray, contact tower 118.6. Fly ILS X-ray runway 10 on contact tower 118.6, 970 Sierra Juliet. Pelo Oscar, você vai seguir um Gulfstream 4 na Patano Duna agora. Está autorizado a final, informe e estabilizar. Passará estabilizado, estamos em condições de mais diário, Golf Piloto. Avro Tower, Gulfstream, November 970, Sierra Juliet, ILS X-ray, runway 10. 970, Sierra Juliet, report outer marker. Report outer marker, November 970, Sierra Juliet. Bono 075, decolado aos 21, no controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Mike Fox Sierra, solo aos 21, informa ao pátio. Angada, baixa. Se possível, voar direto, conquista. Tá. Report to taxi. João Golpito. Gol 9075, decolou na sua escuta. Gol 9075, contato radar, subiu para o nível 230, saída PUCA. Saída PUCA por 230, 9075. 145, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 1-2-1-1-3-2-3-3-2-5, ok? Primária 1-2-5, decimal 1 e alternado 13325, double voo. 1-2-5-1-3-2-5, obrigado. Parte livrando. Cruzão 70, na Mari. A última esquerda. Tem essa, taxiway aí à frente, e após ela tem mais duas à esquerda, na última. November 970, Sierra Juliet, outer marker inbound. Roger, 970, Sierra Juliet, clear to land runway 10, wind 140 degrees with 8 knots, QNH 1018. Clear to land runway 10, November 970, Sierra Juliet. No máximo teremos sua autorização. Ok, obrigado. Na aguarda aí. É a mais distante, é a última, à esquerda. Posso manter ou incrementar? Fica a seu critério. Seria a melhor incrementar a velocidade Golf Kilowatt para sequenciamento. Ok, qual a velocidade desejada? Pacífico, quanto cópia? Autorizado 370, Papero Whisky 58, decolagem 10, curva esquerda, UCA, Aracaju, 120, decimal 8, e aciona 5445, azul 4206. Correto, azul, chama pronto, puxa, senhor. Para quando branco, eu vou entrar. Boa noite, frequência de estacionário, uniforme, quilo. Desça para 2.500 pés, prodo Serra Vito 366, autorizado RNAV, o ajuste é 1.08. Desça para 2.500, na prodo Serra Vito 366, ajuste 1.08, força aérea do Santista. No 395, está reautorizado nível 060. Ok, 395, 060. Trip 5488, completa a aproximação, chame a torre 18612 e até o Bobozo. 18.6, obrigado. Torre, trip 5488, estabilizado no LS, baixou e travou. 5488, reparte o externo. Chama no externo 5482. Inclusive, Titio, stand by, Skolk. Tia 1288 e alterna 1260. 1288, 260, grato, boa noite. Boa noite. Trip 5219, chame Recife. Frequência 1288 e alternado 1260. 1288, 1260, uma boa noite, 5219. Boa noite. Turno 395, apresente voe a proa da posição Itape. Proa de Itape, turno 395. Matheus, o senhor vai seguir, vai ultrapassar um trato da sua frente, Charlie 310, que está mantendo 050. Ok, turno 395. Guia Mike Alpha será ultrapassado pela esquerda por um Boeing 737-87 da Gol, que está à sua retaguarda. India to hold point 1810, turn 810 on H. To hold point 1710, após o Portugal está livre, puxa. Chama que a Alfa desça para 3.000 pés, o ajuste 908. Tango Índia, Mike Alfa, controle. Para 3.000, Índia, Mike Alfa. Tive Índia, Mike Alfa, 3.000 pés, será ultrapassado por um Boeing 737-87 na sua retaguarda. Matheus, tem outro tráfego da retaguarda. O procedimento de aproximação perdida, chama controle 120, decimal 8. Você na proa, até 2.000, chamar o controle 208, Golf Kilo. 488, livre pouso na 10, vento no 40 graus, cono 09, altímetro no 08. Livre pouso com 1018, confirme o vento? 140 graus, 109. 140 com 10, 7. Golf Kilo Oscar, suba para 3.000 pés, com ajuste em 1.0.1.8, curva pela esquerda para novo procedimento. Ok, atenção, agora seria o VAR ao seu critério. Suba para 3.000 com curva pela esquerda, aguardando novas instruções. Proa, seria a proa esquerda? Proa 3.2.0. 3.2.0, sim, esquerda proa 3.2.0, para 3.000 pés. Cruza 60 ao 395. 395, desça para 5 mil pés, o ajuste no 0.8, aguarde a ultrapassagem do tráfego à sua frente para continuar a descida. Ok, para 5 mil. Aparecer para a gente aqui 30 minutos antes, ok? Estaria ainda 5 minutos fora. Confirme já pronto para o push? É, mais uns 5 a 10 minutos. Afirmativo, chama pronto para o push. Tá, ok, obrigado. Índia Mike Alpha, passou vetor agora para sequenciamento, curva esquerda na proa 0110, limitado pelo localizador. Confirme. Índia Mike Alpha, vetor ação, curva esquerda na proa 0110, limitado pelo localizador. Confirme, esquerda 0110, limitado pelo localizador, vetor para 3000, Índia Mike Alpha. Conserra Vito 366, o Conserra 2733. Conserra 2733, completa a final do RNAVE, chame a torre agora, frequência 118, decimal meia dúzia. 118, decimal meia dúzia, chama na torre, Conserra 2733, graças. Papatango Golf, Kilo Oscar, suba para 4 mil pés e dá presente, bloqueio VR, fazendo órbita. Golf Kilo Oscar, está presente, voe para o VOR para iniciar a órbita, Golf Kilo Oscar, suba para 4 mil pés. Ok, para 4 mil pés, na frente do VOR para iniciar a órbita, Golf Kilo Oscar. Pátio Índia, 18.6 torre, 1.018 ajuste. 18.6 torre, 1.020 ajuste. 1.08. 1.08, confere, vai via Pátio para o ponto de espera da 1.0.1.7. Mike Alpha, para o localizador, curva direita na proa 040, descendo para 3 mil pés. Direita 040, descendo para 3 mil, ainda mais alto. Uno 395, confirma a sua proa? Proa da, do Serra Vitor 369. Negativo, você é Vitor 369, voe para a Duna, para a final ILS, Golno 395. Ok, estava enfrentando o risco, Golno 395. Quatro 2733, autorizado pouso 10, vento de 140 graus com 11 nós. Autorizado pouso, quero 2733. Informado posição 4. Papatango Golf Kilo Oscar, será necessário uma órbita no VOR, informe na perna de afastamento. Alvará, Golf Kilo Oscar. Tapuca, Jamo direto, 120, decimal 8, 5455. Descida para 2 mil pés, informe estabilizado.